boca do povo pediu divórcio pra mim. Não posso fazer nada se sou verdadeiro e vou até o fim. Pelo menos não sou hipócrita não. São vocês que se escondem atrás de uma plena ficção. Vocês estão olhando a televisão demais. Vocês estão indo pelo lado da guerra e não da paz. A hipocrisia aumentando e vocês tudo no carnaval. Então foda-se o mundo que vem ao lado mal. Eu falo muita coisa e nada adianta. Vocês são burro tomado pela ignorância. Desde criança, esperança e tolerância zero. Igualdade social por aqui é o que eu mais quero. Que adianta comentar se vocês não querem ouvir? Vocês são todos hipócritas e não querem sorrir. Dando todo o dinheiro pra verdadeira traição, pra lavagem cerebral chamada religião. É por isso que me revolto contra o povo sim. É por isso que me revolto contra o povo sim. A hipocrisia aumentando, eles vão assim até o fim. A hipocrisia aumentando, eles vão assim até o fim. É por isso que me revolto contra o povo sim. É por isso que me revolto contra o povo sim. A hipocrisia aumentando, eles vão assim até o fim. A hipocrisia aumentando, eles vão assim até o fim. Em época de eleição, votação dos cidadãos, todos os candidatos nem dão migalhas de pão. Só nos promete uma vida melhor um dia. Mas o que acontece com todas as periferias? Continua na mesma merda de decadência. Pois tem que ser bandido sim pra ter sobrevivência. Quer que eu chame por Deus, quer que eu seja mais um? Se eu não fizer por mim aqui, quem vai fazer vai ser Jesus. Onde é que ele estava naqueles tempos difíceis? Onde é que ele estava naqueles tempos inesquecíveis? Meus irmãos sendo enforcados nas praças da cidade, enquanto os brancos aplaudiam com felicidade. Onde é que ele estava quando os judeus foram mortos? Quando a bomba atômica deixou cidades destroços? Por isso que eu admiro Bin Laden, Saddam Hussein. Provaram com Zay e pro Bush que ninguém é mais do que ninguém. É por isso que me revolto contra o povo sim. É por isso que me revolto contra o povo sim. A hipocrisia aumentando, eles vão assim até o fim. A hipocrisia aumentando, eles vão assim até o fim. É por isso que me revolto contra o povo sim. É por isso que me revolto contra o povo sim. A hipocrisia aumentando, eles vão assim até o fim. A hipocrisia aumentando, eles vão assim até o fim. Planeta Terra, aqui tem muita coisa errada. Antigos escravos com suas almas aprisionadas. Vejo negros contra a própria cor e brancos ainda mais. Tenho certeza que o racismo não acaba mais. História de skinheads pra lá e pra cá, de galera espancando negros na rua até matar. Eu sou um negro que chama eles pro desafio. Sou um negro que manda eles pra puta que pariu. Tô cansado de ver sangue no Jornal da Sete. Eu quero unificar as gangues da cidade com meu gangsta. Mas depois que eu vim pro rap, ficaram contra mim. Policiais, religião, todos eles, enfim. Por que não estão comigo? Será que é inveja? Que se foda, eu vou parar de pensar nessa merda. Minha mente não é diabólica, apenas vingativa. Só quero ver a paz rolando nas periferias. Mas é nas periferias que os polícia vêm pra espancar os manos inocentes que são do bem. Foi bom, mas não é mais. Infelizmente, grande parte da paz já foi, não volta mais. Eu vejo o número de mortes pela violência, o número de inocentes pedindo clemência. Todos